de dizer que vai me deixar. Macaxeira Produções. Você sabe, sem você eu não consigo nem respirar. É como um pássaro sem asas que não pode nem mais voar. E olhando o horizonte começa a chorar. Meu coração faz que machuca e dói demais. Dói as vezes que te chamo e você nem olha pra trás. É olhar o céu e ver que o azul já perdeu a cor. E as estrelas não contemplam mais o nosso amor. E o coração faz ser assim. Tenho tantos planos pra gente dividir. Não deixe o inverno devastar nosso jardim. Salve o nosso amor. Volte pra mim, meu amor. Você pra mim te preciso ama. Dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leva a sério, ou vai embora e não volte mais. Banda 007. Quando você some assim. Macaxeira Produções. The best production in Brazil. Queria não pensar que vai voltar. Prefiro encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como. Isso tudo é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer. Quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leva a sério. Mais.

aí no seu portão. No seu portão. Banda 007. Uma ligação fria, com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou um solteiro que atende. Depois que o suor seca no chão, é fácil me chamar de tentação. Como se eu fosse a culpada do que cê faz com sua namorada. Como se eu que tivesse alguém. Mas diferente de você, meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira ele. A culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o pé do pecado. Eu sou apenas o pé do pecado. Banda 007. Se a culpada, o que cê faz com sua namorada? Como se eu que tivesse alguém. Mas diferente de você, meu beijo não tá enganando ninguém. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu. Sei que tem alguém do lado. Eu sou apenas o pé do pecado. Eu sou apenas o pé. Jogando erro contra erro, o seu é bem maior que o meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado, é você que tem alguém do lado. Soares, a voz mais romântica do Brasil. Hoje lembrei dos nossos momentos. Só Deus sabe o tanto que eu te amei. Saí com as amigas pra me distrair. Fui na resenha do Rodrigo Saudade, a canção que ele tocou me fez lembrar de você. Soares, a voz mais romântica do Brasil. Hoje lembrei dos nossos momentos. Só Deus sabe o tanto que eu te amei. Saí com as amigas pra me distrair. Fui na resenha do Rodrigo Saudade. Ele tocou meu coração, eu sei que também vai lembrar você. A canção que ele tocou me fez lembrar de você. Cheira Produções, o melhor produtor do Brasil.